Aqui é o preto artista com vontade de vadiar. Se trabalha castigo, já não quero trabalhar. Tô fazendo qualquer coisa, a vontade é sambar. Aqui é terra batida, mato, asfalto e o mar. Em busca da benção, na casa do herveiro. Danificando o cadeado do eterno cativeiro. Quero sentir o traçado do chão do terreiro. O manuseio é um jogo quase corriqueiro. Prosperar é ajudar, ação do puto. No nosso sistema, o sorriso ainda é de escorbuto. Quanto dos nossos são agredidos por minuto? Aceitar migalha não faz ninguém astuto. Tarefa árdua, trabalho estafante. Preto artista é o contrário de ser relevante. Marcas da vida no seu semblante. Cabreiro com arrogante e o petulante. Situação limite na linha traçada. Presta atenção e ainda dá uma tropeçada. A mente dá uma balançada. Sensação de vida desperdiçada. Uso e abuso da estética do sonho. Mostrar o desencanto é o que me proponho. Bato de frente, vacilo, me indisponho. Iconoclasta assumido, não me envergonho. Aqui é o preto artista com vontade de vadiar. Se trabalha castigo, já não quero trabalhar. Tô fazendo qualquer coisa, a vontade é sambar. Aqui é terra batida, mato, asfalto e o mar. Em busca da benção, na casa do herveiro. Danificando o cadeado do eterno cativeiro. Quero sentir o traçado do chão do terreiro. O manuseio é um jogo quase corriqueiro. Deuses e demônios não me dão condição. O machado tá chegando da fundição, tomando o controle da ilha de edição. Não venda preço de banana, a tradição. Mandato de extradição, limite do visionário. Raiz conservadora, adota o binário. O diretor de cena do seu próprio cenário. Contracolonial é extraordinário. O artilheiro do momento ainda é letal. A violência do momento é do poder estatal. Continuo na lida pra frear o brutal. Pra que nossos versos não sejam apenas capital. Pode se acostumar com a inevitável presença. Pode anular toda e qualquer sentença. Somos inquietos de nascença. Preto artista não pede licença. Aqui é o preto artista com vontade de vadiar. Se trabalha é castigo, já não quero trabalhar. Tô fazendo qualquer coisa, a vontade é sambar. Aqui é terra batida, mato, asfalto e o mar. Em busca da benção na casa do herveiro. Danificando o cadeado do eterno cativeiro. Quero sentir o traçado do chão do terreiro. O manuseio é um jogo quase corriqueiro.